Vou te mandar uma ideia que vai ficar viva na sua memória. Relatos de manos que se fuderam com a PT e as drogas, se achavam os fortes com a mente feita e uma PT na mão. Era arrastar a danada, meter assalto ou matar os seus próprios irmãos. Mas o pensamento errado e hoje em dia não estão. Mas em nosso convívio um ratatá no prato e um maldito suicídio. E vejo muitos indo pra esse buraco. Um ferro, a porra da merla, cocaína e um baseado. Você fuma, cheira, aplica só pra aprontar. O seu subconsciente entra em ação, te força a matar. Esta é a reação de quem tá cheio de drogas pirado. Rola, rola sem de me dar uma bola desse baseado. Esse rap é uma viagem pelo subconsciente de homicida. Então, se liga na letra, toma cuidado e não vacila. E muitos estão acabando com essa decadência. Advertência moral, pede paz, mas primeiro licença por invadir a sua mente e tentar apagar o homicida que habita no seu subconsciente. No seu subconsciente. Moleques com 12 anos já empunham 8ão. Um baseado na mente e acham que estão com a razão de matar ou roubar, ferir um próprio irmão. Já é noite, a guerra começou. Famílias entram para suas casas. Infelizmente o medo já dominou. A malandragem da área acordou no submundo das drogas. Brasília já entrou. As bocadas sempre altas, drogas nunca estão em falta. Botecos em cada esquina. As putas lá dentro cheirando cocaína. Tá vendo aqueles caras lá fora? São meus manos da hora, rapaziada do DF que não pisa na bola. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Meu vulgo é pequeno e vou te mostrar o que as drogas têm pra te falar. Aí véi, o que elas têm pra te falar? Se você não tomar cuidado, elas podem te pegar. Cuidado comigo, eu te mato mesmo. Me chamam de drogas, eu te pego a qualquer preço. Sou claro como as luzes e verde como a esperança. Quando você olha pro céu, lembra de Deus, véi. Santa ignorância. Gosto muito de ser fumada, cheirada ou aplicada na veia. Porque assim, crianças, jovens e velhos me convidarão pra sua ceia, nos grandes banquetes da vida perdida. Mal realizado, casamento com a seringa, lá estou presente como o melhor amigo da sua mente. Cuida sua vida sem querer cair. Realidade é fudida de mim, você não consegue sair. Andei e caí, parei e pensei. Tentei fugir dessa realidade, mas agora eu sei. Cadeia é a minha solução. O presídio imaginário, sai dessa meu irmão. Caí, vacilei, nessa eu morri. Escuridão eu vejo, o inferno é aqui. Eu tinha quando estava fora, não soube como aproveitar. Deixei a minha casa e vim pro inferno que é o meu segundo lar. Peço ajuda às drogas, elas não sabem como me ajudar. Se elas vêm, que me trouxeram pra cá. Aí, parei e pensei, sei que a culpa droga não é sua. Você não veio pra minha mente, eu te procurei nas ruas. Depois dessa ideia, se quiser continuar, que continue. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Sou seu subconsciente, fique ligado agora na viagem pela sua mente. É isso aí, sou o seu pensamento maldito. Quero que você se destrua, se acabe nos vícios. Ha, ha, sou eu que te comando, não adianta fugir, nem reagir, que eu te posso arrastar o cano. Seus chegados tentam te tirar dessa parada errada, mas você é fraco, sua mente atrofiada. Eu quero ver você jogado como um indigente. Fudido e drogado, sou seu subconsciente. Maldade é maldade, o pensamento é assim. Não sou eu que estou contribuindo pro seu fim. Sou eu que te comando, não adianta fugir, nem reagir, que eu te posso arrastar o cano. Aí vem arrastar PT, 7 tiros na cabeça, ninguém pra ver. Ai mano, puxou 8ão, 3 F's na cabeça e mais 4 no pulmão. A vida vem é tentar sobreviver. Uma touca até o pescoço, na mão um APT. Então, ande na linha, um ferro na cintura e vários papelotes de cocaína. Uma cena triste, mas tem que ser assim. Malandro que é malandro, mano, anda de mansinho. Ou pisa devagar, a bocada é forte, pede a Deus pra te ajudar. Pare pra pensar, senão neguinho te atua. Pequeno DJ Del e Magrão, é a realidade, véi, da mente sua. Então temos a facilidade de mostrar. Periferia tem como viver sem matar ou roubar. Basta acreditar, basta acreditar, basta acreditar. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Do nascimento à morte, no meio à vida. Escola da mente, subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Passamos por três fases da vida: guerras, drogas e subconsciente de homicida. Infelizmente muitos estão acabando com as suas vidas. Agora eu digo Deus, nada posso fazer, mas não vou ficar calado vendo eles morrer. Por falta de apoio ou serem discriminados, ouça se quiser, mas fique ligado, para nós não interessa o que eles irão pensar. Capital do Brasil, estamos em Brasília, véi, Torre de TV, Planalto Central, Conjunto Nacional, Congresso paga pau. Nunca vi periferia em cartão postal. Não estamos defendendo aqueles que entram em parada errada, mas é triste ver nossa rapaziada se acabando no pó, crack e outras paradas. Aqui fica em memória para todos aqueles que foram jogados. Resta por minha vida e de todos meus chegados. E de todos meus chegados. Resta por minha vida e de todos meus chegados. E como diz os Racionais, manos, sei que problemas vocês têm demais. Logo mais, quero ver todos em paz, paz, paz.